ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem. Em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Eu quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo te alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Exaustos do teu braço, repousa frouxa, farta, murcha, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro, a fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes, que te rabiscam o corpo todo, mas não sente.